Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Por que que eu fui envolver com isso, Senhor? Tanta coisa tem acontecido na minha vida, Deus. Eu não consigo resistir, Deus. Eu não consigo, Senhor, estar firme, viver de pé, Pai. Tem misericórdia, Deus. Meu pai já nem conversa mais comigo, Deus. A minha mãe morreu, Senhor. E hoje, meu pai, ó que vida que eu estou, Senhor. Uma vida triste, atribulada, Senhor. Os meus amigos, meu pai, nem anda mais comigo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu te imploro, Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai. Me ajuda, Pai. Me dá forças para continuar, para se libertar do vício das drogas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus.